que meu nome do seu caderno. Pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, perturbe a fome, a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera se espuma, como a brancura da espuma que se desmancha na areia. Desmancha.